Aceito tudo de você. Bora, Cleiton! Tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela. Meu futebol semi-rosas amarelas. Perco a cabeça sempre que eu esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. As leis, um grande abraço. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, quem sabe cantar, diz, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. A favorito. Alô, Rafinha! Tamo junto, hein, nego velho? Deus te abençoe. Aceito tudo de você. Tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela. Meu futebol sem rosas amarelas. Perco a cabeça sempre que eu esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, eu não vou lá. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Pouso Alegre, Bahia, tamo junto. Eu não vou aceitar. Toca dependente pra galera.